dia, manhã inteira, na fila do teatro Procópio Ferreira, para comprar o ingresso de uma peça com Pedro Cardoso e Zezé Polessa. Ah, meu amigo, mas que decepção, 2 horas de embromação, repleta de piada, sem um pingo de graça, e meu domingo foi uma desgraça. Eu gosto sim de cultura, não admito que você reclame, pois o teatro é uma bosta pura. Vá ao teatro, mas não me chame. Convidado por um colega de trabalho durante nossa pausa pra jogar baralho, para ver a peça do seu cunhado, pois era experimental e engraçado. E o trouxa caiu na armadilha, paguei ingresso para minha mulher e filha, só pra ver um monte de baixaria que em 15 minutos me fizeram procurar a saída. Gosto sim de cultura, não admito que você reclame, pois o teatro é uma bosta pura. Vá ao teatro, mas não me chame. Sim, de cultura, não admito que você reclame, pois o teatro é uma bosta pura. Vá ao teatro, mas não me chame.